Uma boneca no Natal. Fiz uma viagem mental até um remoto Natal. E de novo vi-me criança. Como é doce esta lembrança. Eu era uma menina delicada. Estava quase sempre calada. Era bastante sensível. Gostava de brincar com o impossível. Fazia frio e chovia sem parar. Vi-me à fogueira, sozinha a brincar. Brincava com a imaginação. Fingia ter uma boneca na mão. Num certo Natal à noitinha, já eu era quase mulherzinha. Fui dormir sem saber que uma linda boneca iria receber. Amém.